amor, eu sei. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi total encanto, sem espanto, sem motivos pra se duvidar. Meus olhos nos seus, uma fogueira foi queimando por dentro de mim, me tirando o ar, senti a minha pele inteira arrepiar. Encontrei minha metade, me despi nessa vontade, tive que me entregar. Você veio feito um anjo, foi ficando em minha vida sem me pedir nada, como se fosse uma peça, foi tomando minha alma já tão machucada. Isso é bom demais, você só me faz feliz. Tantos sonhos pra viver, confesso, nunca vi tanta cumplicidade. Só um dia sem te ver, pra mim é como se fosse uma eternidade. Isso é bom demais, você só me faz feliz. Olhos dos seus, uma fogueira foi queimando por dentro de mim, me tirando o ar, senti a minha pele inteira arrepiar. Encontrei minha metade, me despi nessa vontade, tive que me entregar. Você veio feito um anjo, foi ficando em minha vida sem me pedir nada, como se fosse uma prece, foi tomando minha alma já tão machucada. Isso é bom demais, você só me faz feliz. Tantos sonhos pra viver, confesso, nunca vi tanta cumplicidade. Só um dia sem te ver, pra mim é como se fosse uma eternidade. Isso é bom demais, você só me faz feliz. Isso é bom demais, você só me faz feliz.